62, 7, 23. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Whisky Kilo Zulu. Papatango Whisky Kilo Zulu, boa tarde. Mil pés, condições visuais, corredor axé, informe através de Parada Mar. Autorizou 2500 pro Zulu, DCT, morro, senhor. Está autorizado direto, DCT. Mantém ainda mil pés e aguarde autorização. Ah, mantém mil, na sua escuta. Kilo Zulu. A gente aguarde para a decolagem no Oscar. Quilo Zulu, está autorizado 2500 pés. Quilo Zulu, para 2500. Sente. No Oscar, tenta a esteira 37 Web cruzando o eixo no 135, quando pronto, 100 graus, 10 válvulas para a decolagem no Oscar. Salvador, bom dia, voo 941, informação, papá. Salvador, bom dia, voo 941, informação, papá. Voo 941, nessa identificação, desce Mateus 050, chegada a Mari, ajuste altímetro 10-115. Ok, na Mari para o 050, de voo 941. Control, good morning, 3547, direita, 7687, 2587, arrival, descend at Norte, decolando os 48, confirme por gentileza o POB. 10-0 a bordo, senhor. 10 no POB, 19-8 até a volta, Romeu. 19-8 até a volta, deu ótimo. Controle Salvador, aquele cordial, boa tarde, está batendo o pelo Romeu Oscar. Romeu Oscar, mil pés, condições visuais, coisa do axé, informa através do farol. Tá bom. Informará através do farol, Romeu Oscar. Bruno 754 da presente, voe a posição Duna, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 15. Duna 4000, 05, 74. Mativo, forma o tráfego na posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2500 pés, um papá Alfa 34. 754. Atingi, matei a 25, 00, ok, no voo. Autorizado, confirmado até 2000, voo no 754. Firme? Autorizado até 2000, 754? É 4000, devido ao tráfego informado anteriormente. 4000, 754. Rui da presente, a posição Duna. Duna da presente, bom no nosso patrão. Confirma a velocidade indicada. 275 nós. 250 nós? 275. Sente. O 1941. Utilizado nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 6, aciona 5-1-0-5, objeto 1-7-2-2. Autorizado Recife 330, via por 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. 19-8 é o controle de saída, torre 18-6, web 51, web, responde 5105, web 5728, portão 5. Chame pronto para pushback, acionamento, objeto 5728. Gente, 5728. Solo, Salvador, Batalha, 1409, autorização 6-8-0, Vitória, para tomar calma, Marcos. Azul 4089 para Vitória, autorizado, nível 380. Via Peruísque 50. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda e 10. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5103, azul 4089. Autorizado, Vitória 380 de Santos, 1500, decola da Roberto, da direita, da Euleda e 10. Controle 198-286, aciona o mundo 06, azul 4089. Azul 4089, correto, chame pronto para busca de acionamento. Correto, azul 4089. Victorina e Juliette não tem um tráfego informado, tem frequência livre. Polo Web 6741, 27 para pushback, autorizado, sim, para o táxi, Web 6741. Romeu Oscar, você consegue voar direto ao Siri? Romeu Oscar? Você consegue voar direto ao Siri? Ciente, então ele vai manter mil pés, aguardando autorização para ascensão 045. Passo 70, restrito 50, solicita a cortina descida, visão no setor, gol no nosso patrão. Desça até 3 mil pés, gol no 941, ajuste 1015. 3.015, gol no 941. Localizador, acesso 4. Sente, passa a duna, completo final, chame torre, 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 754, localizador da X-Ray no zero. Gol 754, sente do tráfego avistado, baixou e travou? Ainda não. Sente, está em segundo ponto checado, altinho agora 1015, no 0, no 5, vento 110 com uma dúzia, reporte checado. Palmará checado, mantém o tráfego em Palmalo, o livre lançamento, o jato que Quebec Kilo. Romeu Oscar, controle. Como que temos uma aeronave efetuando um lançamento de paraquedistas na vertical de Vera Cruz, o senhor tem frequência livre para coordenação junto com aquele tráfego? Já que ele é aquilo, copiou a situação? Estão 3154, oi, estão 3144, desse mantém 050, chegada Mária, ajuste 1015. Afirmativo, estão 3144. Whisky Kilo Zulu em frequência livre. 41, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 10-15. Informe final LS X-Ray. 2-10-15, formulário final X-Ray, gol 1941. Chiquilo Zulu, não tem o tráfego informado, só tem frequência livre, decida seu critério. Tem livre a velocidade. Velocidade seu critério. Quebec Kilo coordenou junto com o Kilo Romeu. Ok, sua tá autorizado de descida até 2.500 pés após descida seu critério, então passa para 3.000. 35487, send it to 3000 feet, at 71015. 3000 1015. India November Alpha, da presente rotatória. TAM 3144, voe a posição ITAP. TIP 5487, report established on localized course. Yeah, I'll have all reports established, TIP 5487. Então 3566, sem identificação, foi a posição ITAP, desse mantém o 060. Ajuste de altímetro em Salvador, 10015. Afirmativo, ITAP. Para mudança de frequência. Quebec Kilo tem frequência livre, não tem um tráfego normal. Jetson 741 no táxi via Patiúno, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da pistão no zero, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. Boa tarde. Ajuste no 0 no 5, autorizado táxi via Patiúno, Índia Alfa para o ponto de espera do 9, lá chama a torre 1 no 8, decimal 6, web 741. 58, direita via Eco 1219. 209, está autorizado para o direcionamento, chame para o táxi, azul 4089. Corrigindo o solo 6741, está com 155 a bordo. Sim. Solo Salvador, é o Gol 174. Boa tarde, Gol 754, táxi de Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, ou 1-7-4. Poderia confirmar? 70-070. Descer para 70, o TAM 360. Salvador, gol 1941, estabilizado final, pista 1-0, baixar de checado. Approach. Reduce to approach, 355487. Bom, no 941. 6741, tá pronto? 6741, tá pronto. A direita via Charlie sem parar, tem condições? Afirmativo. Autorizado, então, ingresso, decolagem sem parada, 120, com 12, 6741, 37, já passou, marcador externo, ok? Ok, vai agilizar o máximo 6741. 4. Complete the procedure and contact now tower 118.6. 118.6, good day. 3566 está agora autorizado 3.000 pés, ajuste 1015. 3.015, está 3566. Confirma a velocidade indicada, está 3566. 3566 vai manter 250 abaixo de uma centena. Ok, na presente voa posição Duna, está 3566, descendo para 3.000. Duna 3000, TAM 3566-1015. O TAM 3660, velocidade indicada? 350 nós, 3000. Ok, zona número 3 na aproximação, o tráfego precede está com um ground speed de 2,50 nós. Então reduza para 2,50 nós para o sequenciamento, TAM 3660. 2,50 nós, afirmativo, e agora descendo para 4000, ajuste 1015. November Alpha. Gol com aeródromo. Gol no 600. Ok, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. Controle Salvador, bom dia, web 6741. Passando 1800, solicita para a direita da El. Mais 741, um contato radar, suba para nível 340, saída da El. Subindo ao 340, direto da El, muito obrigado, 6741. Controle, gol 1600. Hoje está aqui via Pátio 1, Índia e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10, 15. Uma boa tarde. Pois já está aqui a Pátio Uno, Índia e Alfa, para a considera da 1-0, da chamatória de 8-6, 1-0, 1-5, ajuste azul, 4-0, 8-9, obrigado, abraço. 87. Check landing gear, wind is 140 degrees, 10 knots. Gainage 1015. Clear to land runway 10. Clear to land 35487. Salvador, bom no 941, Alfa, tu escuta. Bom no 941, táxi via Alfa, vai aguardar passagem de Embraer, ou no 90 da Azul. E vai táxi via Pati 1 até o ponto espera, e após ingresso via Juliette para o 807, bom no 941. Gente, segue Alfa, aguarda Embraer, depois ingresso via Juliette para o gate, confirma 01? É o 07. 07, graças. Rono 600, voo ETAP, está presente? Voo ETAP, Rono 600. Comandou, boa tarde, Rono 328. Rono 328, acione a unificação, chegada mate, disse mantém o 060, ajuste de altimetria em Salvador, 10, Rono 5. 15, chegada mate, para 060, passar para baixo. .47.05, leave into the right ground control, 1-1 decimal 9. 1-1 decimal 9. Sente tráfego avistado, Índia, November, Alpha, pista no 7, pouso autorizado, 110 com 10. Pátio via Juliette pro Gate 7, bom no nosso 4. Sim, chegou no nosso 4. De Salvador, boa tarde, Azul 409, espera da 104. Havia autorizado a linha de 410, 110 com uma dúzia. Vamos finalizar essa free. 2015, Camarada Final, 3144, chame torre na frequência 118, decimal 62. 3144, obrigado, Bolovinho. Boa. Controle Salvador, Tan 3804. Tan 3804, desça para 060, chegada à área, ajuste de altímetro 10015. 060, chegada à área, 10015. Perdeu contato com o PCC? Gente. Tan 3660, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 0015, Tan 3660. Bono 600, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4015, o número 00. Gono 328, está autorizado voar ETAP, descer para 050. Voar ETAP, voo 328. Gono 924, ação de identificação, chegada a Mar, desce, mantém 070. Hotel 3660, redução para 1080 nós. O tráfego precede iniciou a redução. 180 nós, Hotel 3660. Desça para 2000 pés de ajuste 1015. 2000, ano 600. Bono 328, desça para 3000 pés de ajuste 1015. 3000 pés, 1015, 3804, controle. Altan 3804. Autorizado 4000 pés de ajuste 1015, voe ITAP de presente. 4000, 1015, direto ITAP, está 3284. Bono 924, desse mantenha 050. 0924. Objeto 6741, chame o centro Recife na frequência no 251, alterna 13325. Bono 25, 13325, web 6741, bandido. Localizador, TAM 3566. 7, 2000 marcador externo, completo sinal e chame torre. 118, decimal 612. 2612. Então 3193 para o Galeão nível 380 via Altruísque 50. Confirmando, considere o 3193 autorizado para o Galeão nível 380. Decola da 10 primeira curva à direita na saída da El Leda Bidev. Upper November 857 seguro. Upper Zulu 16 Belo Horizonte. Após, confirmando, a pessoa no meta é Grufe e a pessoa 14 até Toquim. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5106, então 3193. O 93 confirmando o Pesulo 14 até Toquim. Chame pronto para o destinamento. Salvador, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4